Deixa aí, vem comigo assim, ó. Se juntou com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega a catuaba. Depois de uns cortes, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada, então para. Esse já pode ficar pelada, não repara. E que a casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. E a noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui, ó, vai! Vai embrasando, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Vai embrasando, ah, ah. Esse é uma novinha que é vai embrasando, yeah. Já pode ficar pelada, não repara. E que a casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. E ainda mais que tu tem cara de safado, e o quê? E a noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando, vai neguinho, vai, vai. Vai embrasando, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Vai embrasando. Esse é o Valkyrie de ilusão.